sono mal dormido e o bosque comovido ressuscitou. Bom, bom, a lontra acordou. O mal de toda a terra nessa data encerra, ó roedor. Cerraram o mastro, perderam a linha, mas lá vem munida a nossa lontrinha. Bom, bom. E lá foi ela, carregando uma nova bandeira, e o bosque todo junto, como se não tivesse passado algum, só um futuro radiante. Sabe mais ou menos o que eu quero dizer, né? Essa lontrinha é demais. Lontra, sempre prestativa, outrora jovem burra, pouco decidida em transformar a situação. Agora é a sensação toda de grandes virtudes. A nossa brava lontra, muito da exibida, foi inventar retaliação. Senhores, nossos oponentes estão se avaliando com cuidado. O fiscal, com um semblante calmo, porém ameaçador, se aproxima da lontra. A lontra também não deixa por menos, está se aproximando do fiscal. Olha ali, muita emoção, esse momento foi aguardado por décadas, senhoras e senhores. É isso aí, vai comer o laço. E a lontra tão sabido o que que ela fez? Pediu provocação. O fiscal não era bobo e convocou xadrez pra acabar com a embromação. Mas Mas o bosque então virou floresta, e a bicharada toda presta e fica o pé no chão, porque nossa lontra tem mais cálcio e vitamina D, fortificando o coração. Se o tronco boy o tempo muda, a toca vai ferver. Alguém propôs reavaliação. Se eu tomo por verdade, o tronco toma de você. A gente vem com batalhão. O piripaque enrugou minha testa. O céu se abriu pra uma conversa que ninguém quis ter. Mas bate esse papo e vamos se entender. Chegamos ao final de mais um disco. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração a você, usuário de disco, por ter adquirido esse disco, ter ouvido esse disco até o final. Muito obrigado. Quanto à lontra e ao fiscal, eles bateram papo lá, se entenderam, hein? Enfim, deram as mãos, saíram pela floresta, saíram contentes lá, né? Sei lá. Tem ali uma churrasqueira ali perto, ali na quadra 13 ali da... Ali da floresta, né? Até lá, juntado o pessoal, fizeram um churrascão, chamar todo mundo, essas coisas, né? É bom confraternizar de vez em quando, né? Assim, faz bem, bater um papo com os amigos, assim, é legal, eu gosto bastante. Assim. Ah, tem que acabar o disco, né? Pois é. Tá tão bom, cara, eu não queria acabar o disco. Coisa de acabar disco, pô. Não é pra mim, não. Eu não nasci, não, pra esse tipo de coisa, assim. Buenas, então tá, né? Valeu, obrigadão. Isso aí. Até a próxima, então, né? Terça-feira a gente vai se ver, né? Tá, então. Falou! Alô! É. Ô, espera aí, eu vou pegar carona contigo. Espera aí. Tô indo? Then I stood as I lay and was a Oh, Então, tá assustando a filha. Vizinha. Vamos acabar com é o Jimi Hendrix da bomba.